O dia 8 de outubro na história. 1892, inaugurado o serviço de bondes elétricos do Rio de Janeiro. 1964, o presidente Humberto Castelo Branco envia ao Congresso o projeto de lei que depõe sobre o imposto de consumo e reorganiza a diretoria de rendas internas. 1969, um avião Caravelle da Cruzeiro do Sul é sequestrado para Havana, entre Manaus e Belém. 1971, o presidente Médici sanciona a lei para regulamentar a venda de terras a estrangeiros. 1998, astrônomos da Universidade do Arizona revelam que o telescópio espacial Hubble captou imagens de galáxias com 12 bilhões de anos presumíveis, as mais antigas já observadas. Esses são os fatos que fizeram o dia 8 de outubro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.